295, 3285. Boa noite. Torre Salvador, está 3258, passou em dia Serra. Está 3258, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, meia dúzia lá, pista úmida. Livre pouso, está 3258. 3858, solo aos 00, 2300, chama o controle 1, correção, solo 121. É, corrija o 219, aqui é 219. Tá 3858, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 02. Alô, boa noite, sou 2043, com a informação do Lula, autorização para Guarulhos. Bom, 2043, autorizado Guarulhos, via UPSLU 10, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem em curva direita na saída da Euleda Motiva. Transponder 50 no meia, controle 120, decimal 8. Para Guarulhos, no 360, Alfa de Luna 0, decolada 10, direita, Del, Leda Mônica, 0 no meio, 120, 18. O gol está no 7. Controle 120, decimal 8. 208, gol 2043. Cotejamento correto, chama o pushback e acionamento gol 2043. Camarada, o gol. Eu vi a chegada Mari, desce até o 050. Vi a chegada Mari, 050-09. Prossiga. Autorização? Nove sete três, autorizado Galeão. Rota conforme plano de voo. Nível 360. decolada pistão a zero após a decolagem curva à direita na saída da Euleda Irumi. Transponder 5037, controle 120.8. Autorizado Galeão nível 360, seja conforme o nosso plano, pista 10, curva direita, da Euleda Irumi. Código 5037, controle 2098, Bono 973. Bono 973, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Parabéns. Número 2, aproximação, desce via chegada mar até o nível 060. Gol 2043, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame o táxi, gol 2043. 9,6, desce 2.000 pés, autorizado ILS, ajuste 1.018. 2.018, autorizado ILS, João 096. Está 2.000 pés, autorizado LS 1.018. 2.000, autorizado LS 1.018. Aeronáutico 2043, está com 1.84 a bordo, 4.19 9, encerra também. 2043, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista no zero, via parte táxi Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, QNH 120 no 8. Ponto de espera via parte, táxi Índia, ponto de espera 118, 0096, ponto de espera 0096 torre, agora 102.95. 2095. Boa noite, voo 9019, estabilizado 910. Voo 9096, o vento 120 graus, 8 nós, autorizado pouso, estamos aí. Autorizado pouso, 9096. Salvador, azul 2795, passando a Lagoinha. 795.BL, DS4010, voa proa de pelo. Ok, no ideal, DS para 4000, voando a Salvador, boa noite, voo 2043. Voo 2043, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera do voo 2043. Ano 3662, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 8095, 3662, boa noite. Boa noite. Turno 096, solo 20, táxi direita, chama 21 no lado solo. Turno 9, solo 3. Salvador, Bono 096, show, boa noite. Bono 096, táxi Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite. Tudo bem. Livre, boa, Sinal 90, 3662. Do portão 4 para o pushback acionamento. 1973, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Autorizado, Lima 210. LR Patrícia 90, voo 2043. Juliette, voo no 096. Voo no 096, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, voo no 09. Dois, fala os dois, dois, táxi direito, chama 219, chama. Direito, 219, 03, 66. Salvador, boa noite, 03, 662. 3662, táxi de Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Autorizando via Alfa, reportando a Juliette a 3662. 2043, autorizado decolar, vento 120 graus, 109. 2020 decolar, 10, boa, 2043. Tudo 2795. Após pelo, continue descida para 2010. E autorizado, final e aliás, X-Ray pistão zero. Reporte estabilizando, localizando. Gente, após pelo, descida para 2000, para a Duna. Vai reportar estabilizado em aliás, X-Ray, o azul 2795. 2795 confirmando, QNH 1-0 no 8. Pode confirmar? Confirmo, 1-0 no 8, QNH. 1-0 no 8, ciente. Libera a velocidade? Afirmativo. Obrigado. Chegou 2043, decola as 26, chama o controle 120, decima 8. 208, boa noite, voa 2043. Oi, boa noite, chegou no 973, pode esperar. 1973, autorizado, alinhar e manter 1-0. Alves, alinhar e manter 1-0. Boa noite, gol 2043. Contato radar, suba via, saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, gol 2043. Próxima Julieta, 3662. Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, 3662. Gol 973, de decolagem, vento 120 graus, 109. De decolagem, vento 10, gol 973. Controle Salvador, boa noite. TAM 3305, informação Zulu 170 para 150, voando na proa de Duna. Boa noite, TAM 3305, acione a identificação na proa de Duna, desça para 2000 pés do Kennedy no 08. Ok, na proa de Duna, 2000 pés no 08, TAM 3305, identificou. Boa noite. Boa noite, igual 973. 973, boa noite. Contato a radar subavia, saída da EL para o nível 360. Saída da EL para o 360, igual 973. 795, chame a Torre, Salvador, em 1-8, decimal 95. 219-95, boa. 1-8-95, boa, azul 2795. 1895. Salvador, o azul 2795, tá no estabilizado localizador. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 1 0 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 1 0, azul 2795. Um 2043, chama centro, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Recife 251-3395, voo 2043, boa noite. Baixou e travou, azul 2795. Pouso, vento 1-0-0-7-9. Vente, azul 2795. M3305, autorizado. Sinal INS, X-Ray, pistão 1-0, reporte, estabilizar no localizador. Positivo, autorizado ILS da 1-0, reportará estabilizado no curso localizador. 1973, chame o centro Recife em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 125, 1-3395, bom, 1-3395, boa noite. Dois. 3305, corrige o QNH 1019 agora em Salvador. Positivo, senhor. 1019 corrigido. 3305. Somos 35, direita 121 na nossa. Ah, direita 219, eu sou 2795. 2795, táxi via Alfa, Kilo, a posição é 4 Romeo no Pat 3. Alfa, Kilo, 4 Romeo. Estabilizou o curso localizador, 3305. 3305, chama a Torre Salvador, em 198, decimal 95. Ok, com Salvador agora é 295, obrigado. Oi, Salvador, boa, 3305, estabilizado, e aliás. 3305, o vento 120 graus 8 mais, está autorizado o pouso pista 10. Livre pouso na pista 10, está 3305. Salvador, boa noite, vou no 096, quem está a autorização, portaria o botão 09. Luna 096, prepara Momo, transição Froti, número 2, cópia. Momo, Froti, transição Froti, 09, obrigado. 3858, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3858. 3858, autorizado Fortaleza, via UPS Luna 9, nível 370. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, transponder 5045, controle 120, decimal 8. Fortaleza 370, pista 19, decola da 10, curva à esquerda, Momo, Froti, 5045, transponder 208, controle. 3858, cotejamento correto, chama pronto para o spec fundamental. Vai chamar, está na posição. C310, boa noite, senhor identificação, desça via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 10019. 3305, Chalons 42, taxa direita, chama 21 na nave Chalons. 219. Então, 3258, portão 02 autorizado, chama táxi. Chama táxi. Salvador, bota 3305, Librão. 3305, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, tá 3305. Bona 096, pronto, cópia. Pronto, cópia, 096. Bona 096, autorizado Fortaleza, via peso 19, nível 370. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo Transição Froti, transponder 5051, controle 120, decimal 8. 370, conforme rota Fortaleza, decola do zero, curva à esquerda, saída Momo Transição Froti, transponde 50, controle 208. Voo no 096, posição 09. Voo no 096, cotejamento correto, chama pronto para o espectacionamento. Botar 3305. Ok, que chama fala? Botar 3305. Não tem nenhum balizador aqui na posição. Gente, mantém em contato com o PM. É, graças. Parou o táxi. Já, 3858, PMB 162, 330, alternativa Terezinha. E PMB? 162. Táxi autorizado, direita Índia, até o ponto de espera da pista no 0, um ponto de espera torre, 98, decimal 95, QNH 1019. Via Índia, livre o táxi, ponto de espera 1895, a torre, 1099, boa noite.